humanas, sociais acontecem no dia a dia e todas as apresentações focalizaram muito em ideias ligadas a questões de inclusão, participação social, a questão da informalidade e da irregularidade. Falaram muito da questão da construção e planificação das cidades, a questão do déficit habitacional, que parece que é visível em todos os lados, e, por último, focalizaram muito sobre a perspectiva do reconhecimento e regularização e das questões de relações funcionais que devem ser promovidas no centro onde essas interações acontecem, com destaque para o município. Desta feita, está aberta a sessão de perguntas e respostas. Quem tiver uma questão pode colocá-la diretamente e eu convido os preletores a acompanharem as questões que forem colocadas. Faz favor, tem aí a senhora. Diga o seu nome e a instituição e pode colocar a pergunta. Sou Maria José Mateus Júlio, venho do município do Cazenga, sou a supervisora da Rede de Luta contra a Pobreza Urbana do Cazenga. Quero agradecer à mesa por as ilustres apresentações que aqui tivemos que ouvir atentamente. Mas a minha questão só se dirige à senhora Alexandra, diretora da Habitação do Brasil, né? Do Ministério da Habitação do Brasil. Senhora diretora, eu ouvi atentamente a sua apresentação e dar-lhe parabéns por esse esforço e essa experiência trazida aqui em Angola, mas não ouvi bem a participação da comunidade, visto que nesse projeto parece que só trabalhou o governo e a comunidade, que são os beneficiários e são os mais carentes deste projeto, não vi bem a participação deles. A primeira. A segunda. Falou também dos 2 milhões de habitações. Sim, senhora. Mas nessas 2 milhões de habitação, quantas já estão assentadas e como foram assentadas? Será que é feito por um título de propriedade a cada cidadão ou se é feito por um título de arrendamento? Eu queria que nos esclarecesse mais disto melhor. Obrigada. Depois. Obrigada, senhora Maria. Mais intervenções? Sim? Boa tarde. Claro. Felicitar aos interventores do painel. Chamo-me Amorim Sebastião, sou estudante de Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos. Quero colocar duas questões. Uma dirigida, perdi o nome, mas é o senhor diretor da DW. Senhora? Alan. Peço desculpas, estranho. E uma ao seu arquiteto António Almeida, penso que é isto. António Pereira. Pereira, desculpa. Senhora, naquele que tem sido a vossa experiência com a governação angolana, parece que os primeiros alojamentos que aconteceram em Luanda ocorreram em 2001. Pessoal da Boa Vista. E depois foram surgindo vários bairros informais. A minha questão é, naquilo que tem sido a vossa experiência, por que que o governo continua a olhar, permitam, o que quer dizer com olhar, assistir sem uma intervenção ativa o surgimento de, a continuidade do surgimento de novos bairros informais? Deixa as pessoas construírem de forma informal, desculpem a repetição, e só depois é que pensem em desenvolver as pessoas para novas zonas e, não me ocorre a palavra, desalojar e depois não me assentar. Como é que é? Não é questão sobre alojamento, quer dizer, desalojam as pessoas, colocam e indemnizar, exatamente, já que estão a palavra que me fugia desta. Quando nós vamos aprender isto, desalojá-los, depois ficamos naquela dificuldade de alojar ou indemnizar. Por que 2 milhões aqui não se colocou uma barreira a esta situação da continuidade de surgimento de bancos informais sob o olhar da própria administração do Estado? Essa é a primeira questão. A segunda, engenheiro Pereira, é possível falar de centralidade em Luanda? Se a centralidade é uma zona urbana que tem a função de auxiliar a cidade central, né? Lá encontramos todos os serviços. O que nós temos visto cá, parece que temos uma cidade de habitações. São habitações, dormitórios, onde as pessoas saem a hora que nós sabemos por causa do engarrafamento e têm toda a sua vida aqui no centro da cidade. É possível chamarmos a isso centralidade? Bem, sim, lá fundo. Bom, eu sou o cidadão Adão Adriano e a minha questão vai para a diretora do Ministério das Cidades do Brasil. Quando uma das passagens que eu fiz no Brasil, foi em 2008, uma das políticas, se entendi bem, que estava a ser muito discutida no Brasil, tem a ver com a função social da habitação. Tanto essa política foi tanto estabelecida com a ideia de dar uma resposta a cidadãos que tinham muitas casas no Brasil e se calhar perdiam controle das casas, e havia nas cidades muitas casas desocupadas, casas que ficavam muito tempo, 6 meses, 1 ano ou muito mais, sem habitantes. Então essa política tinha como objetivo, se entendi bem, dar uma resposta nessa situação, porque entendia-se que a casa tinha que ocupar a sua função social, não ter habitantes durante muito tempo. Então essa função social não acontecia e havia uma política para controlar e dar uma resposta sobre isso. Bom, nós em Angola não temos isso como uma preocupação, mas já começamos a verificar situações desse tipo, não tanto em Luanda, mas eu, por exemplo, o ano passado verifiquei isso no Zaire. Algumas casas estavam construídas, até mesmo no programa de habitação social do Estado, estavam mais de 6 meses depois de acabadas, sem habitantes. Agora verifiquei isso também no BEM, algumas casas fechadas mais de 1 ano. Portanto, poderia nos falar um pouco sobre como essa política tem sido implementada no Brasil e se calhar a partir daí poderíamos refletir como controlar também essa situação aqui no nosso país, porque isso pode crescer numa altura em que temos muitas pessoas sem casas ou com casas sem condições de habitabilidade. Obrigado. Vamos receber uma última contribuição desta ronda, para depois devolvemos a palavra aos proletores. Chegou. Boa tarde, meu nome é André Franco, eu sou da ONG Interação, uma ONG brasileira que faz parte da rede do SDI. E eu queria ter uma fala que não é uma pergunta, mas é uma contribuição à fala do Alan. Um dos aspectos que o Alan levantou foi a dificuldade de acesso ao crédito, né? Os bancos têm dificuldade de dar crédito para quem não consegue comprovar a documentação de imóvel, enfim. Nós estamos trabalhando lá no Brasil com o apoio, inclusive, do Cities Alliance. Nós estamos fazendo um desenho do que, na verdade, nós estamos fazendo um piloto de uma intervenção no qual a gente está criando um fundo de aval para essa questão. Ou seja, os bancos não adianta, banco é banco em Angola, no Brasil, nos Estados Unidos, o banco ele tem que ter garantia de que vai receber o recurso de volta. Então, para oferecer essa garantia, a gente está criando o que a gente chama de fundos de aval. Eu não sei se vocês têm esse tipo de coisa aqui, ou qual é o nome disso, mas a diferença, eu acho que o que a gente está criando agora é criar esse fundo de aval a partir de grupos de poupança, que tem a ver com a metodologia do SDI. Um dos elementos da metodologia do SDI de fortalecimento comunitário é o grupo de poupança. Então, a nossa ideia, o que a gente está desenhando, é usar o grupo de poupança para avalizar crédito para a melhoria habitacional. Agora, esse princípio pode ser usado tanto nessa escala, né, de grupo de poupança para subsidiar a melhoria habitacional, quanto pode ser usado por um fundo municipal para subsidiar a produção habitacional. Então, acho que esse conceito, né, de aval ao crédito é uma questão estratégica para a questão operacional. Ok, vamos passar para as respostas. Arquiteto Pereira, faz favor, começamos por si. Bem, posso falar daqui, acho que me ouve. Aquilo que nós chamamos novas centralidades, na verdade, são novas centralidades. É um projeto que ainda não está acabado, né? Não está acabado, mas está projetado com os índices de serviços de ruas, de zonas verdes, aconselhados internacionalmente. Né? Portanto, por enquanto, eles têm a função fundamental de morar, né? Morar. Mas os serviços vão chegar, porque este setor está entregue, sobretudo, ao setor privado, a iniciativa privada. O Estado fez um grande esforço de levar as casas, mas o Estado tem parceiros e não consegue, não tem tanto dinheiro assim para fazer tudo, não é? Senão seria também um Estado de previdência. É o que o Estado está a tentar não enverdar mais este coisa. Mas é uma centralidade, está bem dimensionada e os serviços vão chegar gradualmente. Pronto, ainda não está distribuído as zonas, aquilo que nós chamamos de sítios para os hotéis, por exemplo. Se calhar ainda não conseguiram entregar isso ao setor privado. São equações que estão sendo feitas, mas são centralizadas. Não sei se chega. Posso continuar, né? Mas eu acho que chega. Tá bom? Bom, a questão das unidades, você chamou de assentada, né? Eu estou entendendo que são as unidades entregues, né? Quando a gente contratou 3.957.000, enfim, 4 milhões de moradias, e nós já entregamos 2.300.000, tá? Até o momento. Nós temos o UME, aí você perguntou em relação à regularidade fundiária, o título, não foi isso? Essas casas, elas são produzidas regularmente, né? Isso para a gente é um dos grandes avanços do programa, né? A gente tinha historicamente nos programas de habitação social do país não ter a preocupação com a regularidade fundiária. Então era produzia, colocava as famílias dentro e dava um título precário. O Minha Casa Minha Vida, ele reverte essa lógica, ele exige a regularidade fundiária já de partida para a produção habitacional. Então, todas essas casas, elas são dadas com título, tá? Ela é um financiamento altamente subsidiado. Então, nós estamos falando aí, deixa eu botar em dólar, as pessoas pagam de 15 a uns 50 dólares de prestação, né? De 40, 80, é isso mesmo, né? De 15 a 50 dólares de prestação para mensal. É um financiamento altamente subsidiado, é proporcional, essa variação é porque é proporcional à renda delas, e ao fim dos 10 anos ela vai ter a quitação. Mas durante isso ela já é uma mutuária, ela já é uma. Ela já tem direitos sobre aquele imóvel, não é irregular. Eu acho que isso foi um dos grandes ganhos que se teve no programa, dessa tradição que se tinha no país de se produzir irregularmente, né? A outra pergunta que a senhora fez foi em relação à participação da comunidade. Talvez eu não tenha sido muito enfática, mas isso para a gente é uma questão central principalmente nos programas de que você vai requalificar áreas já consolidadas, principalmente no programa de urbanização. Então, todo projeto ele tem que ser discutido desde o início. Eu até fiz uma brincadeira aqui em relação aos arquitetos e engenheiros, né? E eu sou arquiteto, então a gente pode falar um pouquinho, da dificuldade que a gente tem, e mesmo de não ter nas universidades essa metodologia em relação a como se ouvir, né? Metodologias de participação e de discussão com a comunidade para o desenvolvimento do projeto. Isso para a gente é fundamental. Agora, dizer que todos os projetos que a gente implementa são participativos? Não, infelizmente. Porque aí a gente cai naquela outra questão que eu coloquei, que a gente depende dos entes locais. E aí nós vamos ter entes mais participativos, né, governos locais mais participativos, outros menos. Então, vão ter projetos nossos belíssimos, em que houve um total engajamento da comunidade em relação desde o desenvolvimento da proposta, até o acompanhamento de obra, até o pós-ocupação, tudo. Nós temos alguns exemplos belíssimos nesse sentido, de que tudo foi desenvolvido com a participação da comunidade. E nós temos notícias também, né, nós temos aí acompanhado alguns que não, que o governo local fez dentro de seus gabinetes as propostas, na hora que chegou na comunidade teve bastante resistência, né, porque assim, no governo federal a gente coloca isso como diretriz, a gente coloca as diretrizes para a gente financiar a proposta, a gente quer passar recursos para essa proposta. E claro, há uma fiscalização, há um acompanhamento, mas a execução, né, a elaboração do projeto, tudo é local, com o nosso nível de ingerência relativo aí em relação à quebra de contrato. Então, com isso a gente tem, assim, pode dizer que em nível federal uma determinação, uma diretriz concreta da participação da comunidade, e em nível local a gente tem níveis de sucesso diferentes em relação a isso. Tá? A questão da função social, né, que foi colocada, na realidade a gente tem uma garantia constitucional em termos da função social da propriedade, que é um debate longuíssimo e complicadíssimo. É mais que um programa, é uma garantia constitucional e uma disputa ideológica muito forte. Né, essa questão da propriedade é bastante difícil de se mexer. Apesar de haver desde 88 essa garantia constitucional, que a gente vê na prática de prédios vazios, terrenos vazios ou despejos forçados em cima de áreas que estavam desocupadas e sem função social, e apesar de você já ter consolidado no meio técnico, você tem uma legislação em relação à regularização fundiária, instrumentos em relação a se taxar essas áreas vazias, esses edifícios, esses terrenos vazios, tem uma dificuldade muito grande de implementação. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente vê é a resistência dentro do próprio judiciário, enfim, porque aí você tem uma resistência, na realidade, da própria sociedade brasileira em relação a isso. Ainda há uma visão de que a propriedade está acima de tudo, inclusive acima do bem comum. Né, e isso é uma questão, isso é um problema, isso é uma discussão muito longa, né, na área urbana, de como você consegue ter, porque legislação a gente já tem, a gente tem uma dificuldade de implementar, tem dificuldade nos dois âmbitos, no político, do gestor local bancar, ir lá e efetivamente taxar esses imóveis vazios, retirar esses imóveis, retomar esses imóveis, e tem quando se judicializa a questão dentro do próprio judiciário. Então, o que eu queria dizer com isso é que é mais que um programa, é uma garantia constitucional, ele permeia diversos programas urbanos, ele permeia diversos programas habitacionais, ele permeia toda a discussão de gestão do território no país, mas ele é bastante complexo e também, assim, é uma luta muito grande para a implementação. Né? E aí o senhor falou umas questões em relação a se fazer a casa e ficar vazia. Isso a gente, dentro do programa aí da produção, né? Eu entendi como produção habitacional pública, e aí se faz a casa e não se ocupa a casa. A gente nem pode se dar esse luxo. Se a gente deixar a casa vazia por, sei lá, alguns meses, já está ocupado. Né? Então, assim, já é ocupado. Então, só tira com mandato judicial. Então, assim, nós temos na nossa política, ficou pronta entrega, porque senão a gente vai ter uma questão. A outra, uma questão importante da regularização das famílias, que eu não coloquei, é dialogando com ela, é que nós temos, a nossa prioridade é a entrega de título para as mulheres, tá? Então, toda a nossa política é assim, toda a titulação é feita às mulheres, tanto na organização quanto na produção habitacional, né? E nós temos uma regulamentação em relação à avaliação de vulnerabilidade aí para a produção habitacional, para a déficit, em relação à avaliação da vulnerabilidade social. Não deu tempo de falar aqui, né? Eu estourei meu tempo, mas nós temos quesitos de vulnerabilidade social, né? Em termos de ser deficiente, vir de morar em área de risco. Nós temos vários critérios, 3 deles são nacionais, 3 são locais, e com isso você tira grupos de vulnerabilidade social para se ocupar esses empreendimentos, para poder tentar se atingir a quem mais precisa, né? Então a gente trabalha dessa forma, a gente tem uma regulamentação específica para a seleção de beneficiários. Vou responder do pergunta do estudante Sebastião. O Sebastião mencionou a Boa Vista, que foi um projeto de chocação dos moradores em 2001. E também a sua questão relacionada com como prevenir a evolução dos novos bairros precários ou informais. Eu acho que esta questão é bastante interessante. E acho que se podemos olhar o modelo de uma das slides que a Alexandre apresentou sobre a evolução das políticas em Brasil, nós podemos fazer o mesmo quadro de evolução do pensamento urbanístico cá em Angola. Naquela altura, em 2001, ainda estivemos na guerra, e o modelo praticado não foi tão diferente do que o modelo que Alexandre mencionou na primeira escala. A remoção das populações para a periferia da cidade. E isto foi a visão naquela altura. Mas há uma evolução das ideias em termos das políticas urbanísticas. Temos cá o arquiteto Bentzoit, Jutrux, que acho que no quinta-feira vai mostrar o que o Jutrux está a fazer nos antigos bairros de Sambizanga, Kazenga, Rangel, onde está praticado uma nova visão que está a mostrar realmente uma evolução das políticas cá em Angola, incluindo o melhoramento in situ. Vamos visitar uma dos bairros em Kazenga, onde esta prática de melhoramento do bairro existente não está muito diferente do que o projeto Brasil do Favela Bairro, de tentar na transformação dos assentamentos onde há possibilidades de requalificação. Também o arquiteto Pereira falou em termos do novo visão do em termos das políticas do governo ou do Ministério do Urbanismo e Habitação, a volta da incorporação dos e aproveitamento do setor informal também nos seus planos, hein? Para não perder aquele valor em termos dos empregos locais e também tentar transformar a informal para formal, sem excluir este povo e sem excluir ou aproveitar realmente as coisas positivas no mercado informal. Eu acho que isto está a mostrar a evolução do pensamento cá em Angola desde aquela altura, mesmo no fim da guerra, onde as ações foram mais exclusão, ou transferência das populações de zonas de margem da cidade. Ou também em resposta do... Well, eu acho que o colega Franco do SDI em Brasil, esta experiência é bastante interessante. A ideia de criar através do poupança comunitária fundos que podem ser utilizados para garantir empréstimos. A nossa experiência cá em Angola, em termos de uma estratégia do crédito habitacional, é através de um piloto, e agora está a ser replicado, do microfinanças, junto com instituição de microfinanças de Kishi Crédito, que está agora a introduzir um produto chamado Kishi Casa. Esta palavra Kishi é relacionada com Kishikila, é a tradição do poupança que está praticado cá em Angola. Mas a ideia do Kishi Crédito e também do Kishi Casa é de aproveitar grupos de solidariedade que no momento ofereceram poupança para reforçar a capital social. Mas esta vez, em termos do crédito, em vez de poupança, a ideia do Kishi Casa é de oferecer um empréstimo de curto prazo, de 3 anos. E o problema que os bancos têm com empréstimos de longo prazo, de 15 ou 20 anos, é que eles têm de ter confiança que não há um risco ao longo daquela 20 anos que a casa ou a terra será expropriada. E a única maneira de fazer isso para os bancos é através de um título em pleno. E quase é raro ainda encontrar cá em Angola. Mas a estratégia de Kishi Casa é, em termos de segurança do empréstimo, elas têm de, claro, não vão investir se há um risco do que a casa será expropriada ou se há planos de transformar ou mudar a população daquela zona. Mas Kishi Casa não precisa mais do que 3 anos de garantia que, para proteger o seu investimento. So, pode ser muito mais flexível e investir naquelas camadas da população que não tem a garantia do 20 e tal anos. Então, através do microfinanças, as pessoas emprestaram fundos para construir uma casa nuclear, pode ser 2 divisões e uma casa de banho ou uma cozinha. E logo depois de 3 anos, quando o empréstimo está pago, pode emprestar mais uma ronda para alargar a sua casa. Isto está relacionado com o crescimento de uma família africana, e parece que o modelo serve também em América Latina, não sei, mas aquela maneira é para financiar casas evolutivas, e microfinanças é uma outra estratégia que parece que podemos partilhar consigo em Brasil. Ok. Eu pedi mais 5 minutos ao mestre de cerimônia. Não sei se alguém tem uma questão antes de fecharmos o painel. Há 2 intervenções, sim? Bem, eu sou uma exercício, primeiramente, a composição da mesa, porque está toda ela recheada de arquitetos. A minha questão não é bem considerar uma contribuição. Eu, na verdade, não fiquei muito atento e analista quando o arquiteto do Inote, que vem cá do Inote, disse os 2 conceitos. Que é o conceito da expansão centrípeta e da expansão centrífuga. Bem, fico preocupado porque parece-me que nas nossas cidades estamos unicamente a olhar na expansão centrípeta. Não é que eu voltado mais para a vertical do que para a horizontal. Por quê? Porque isto, na verdade, atrai com que as pessoas não saiam do mesmo espaço territorial. Seria bom se os programas futuros olhássemos principalmente na expansão centrífuga. Há quem defende dizendo que a expansão centrífuga é voltada para aquelas pessoas que, por apetência, gostam de viver naquelas cidades agitadas. Mas hoje nós vemos que há toda a necessidade de descentralizar os serviços para atrair as pessoas saem dos centros urbanos e vão para a periferia. E também, se calhar, faço uma analogia com a nível dos setores ministeriais. Já fiz uma análise que não é propício que tenhamos, por exemplo, o Ministério da Agricultura cá em Luanda. Não faz todo sentido que tenhamos o Ministério das Pescas, sobretudo, ou de Geologia e Minas, centralizados cá em Luanda. Porque era bom se criássemos polos atrativos para criarmos também atração para que as pessoas saiam de Luanda e vão para as outras províncias. Por exemplo, se o Ministério da Agricultura fosse na província do Kwanza Sul, ou mesmo na província do Luanda, não vou cá defender a minha província, se calhar iríamos atrair as pessoas para que saíssem de Luanda e fossem para outras províncias. Se calhar ter mais a título de contribuição, se o dinheiro, aliás, se o deputado quiser reforçar a minha ideia, se calhar seria mais recursos. Ok. Há mais uma intervenção? Obrigado. Pode ser que esteja ultrapassado, estava fora. Mas uma das questões que eu tenho tem a ver com a política de salvaguardas ambiental e social. Como é que é garantido o direito das pessoas que eventualmente possam ser afetadas, pessoas e bens, pelos grandes investimentos que têm estado a ser feitos a nível de infraestruturas ou mesmo a intervenção de áreas informais? O outro aspecto tem a ver com a questão da especulação da terra. Como é que é reconhecido o direito à ocupação daquelas pessoas que residem em áreas informais? Uma das representações de que, até certo ponto, os assentamentos informais ou a venda de terra é reconhecida. Então, até que ponto, como é que é feito esse reconhecimento? Se esta ocupação é considerada ocupação de boa-fé e que possa ser, possa se ajustar a um plano de urbanização ou não. E depois sabemos que algumas áreas de assentamentos informais estão localizadas em áreas de risco, ou propensas a inundações ou impróprias para construção. E este reconhecimento de ocupação, como é que é feito? E não ficou claro a questão da propriedade de terra. Se a terra em Angola é privada ou qualquer um que ocupa determinado espaço automaticamente adquire esse direito de titulação da terra. Então, na apresentação que foi feita, não ficou muito bem claro este aspecto. Desculpa, pode identificar-se, por favor? Chamo-me Luís Bernardo, sou arquiteto e sou vereador de planeamento urbano e ambiente no município de Maputo. E tem preferência a quem que está a dirigir as tuas questões? É um dos meus preletores? É uma questão. Tenho a função de vi duas ou três apresentações, tenho a função disso. Ok. Ok. Senhores preletores, faz favor. Se eu posso. Posso falar como é no Brasil? Bom, essa questão de salvaguardas ambientais e sociais para investimento público, dentro do quando é da própria urbanização de assentamentos, a gente já tinha desde o início, desde a consolidação lá do conceito de urbanização que eu fui colocando, a gente já tinha isso muito claro em relação a você não entra... Claro, no nosso caso, uma intervenção de urbanização causando um problema de habitação. Então, quando você está entrando para consolidar uma área, os reassentamentos, para a gente, eles se dão quando a gente chama de absolutamente necessário. são eles para retirada de áreas de risco, tem áreas que realmente não são consolidadas, consolidáveis, beira de córrego, encostas, algumas áreas que a gente realmente dentro do projeto identifica como áreas que devam ser desocupadas e ter outro uso para não ter uma reocupação. E você tem, às vezes, alguns para resolver questões urbanísticas do tipo abertura de vias, desadensamento para conseguir se implementar infraestrutura ou, né, esgotamento sanitário, algumas questões que você também precisa reassentar parte da população. Dentro do programa de urbanização, a gente tem uma média aí de reassentamento de 30% das famílias beneficiadas são beneficiadas com reassentamento, né, e 70% a gente consegue consolidar. Isso varia muito de projeto para projeto. Essa média cai muito quando você está falando dos grandes complexos, né? Mas nas comunidades menores acaba tendo. Geralmente as comunidades menores são nessas áreas de riscos mais ou ambientalmente frágeis, mais complicadas, que a gente não consegue reassentá-las, consolidá-las integralmente. Isso dentro do programa de urbanização. Mas tem um debate maior que aconteceu no país em relação aos grandes investimentos de infraestrutura urbana, né? Não só esses investimentos que eu mostrei do Ministério das Cidades para lidar com o passivo urbano, mas depois com os grandes investimentos, principalmente de mobilidade por conta da Copa do Mundo e da Olimpíada, e que houve todo um debate em relação a como se afeta essas famílias, né? Enfim, isso é uma questão ainda, uma questão política, uma questão social ainda no país. O que a gente teve, como já temos de resposta hoje, foi uma regulamentação do Ministério das Cidades para as suas próprias obras. Ou seja, hoje a gente tem regulamentada a forma de tratar esses reassentamentos, ou seja, as comunidades, mesmo que informal, mesmo que ela não seja a comunidade afetada, ela tem direito ao atendimento, e aí a gente hierarquiza esse tipo de atendimento, quando é locatário, porque quando ela é dona da terra, isso o arcabouço legal já lida muito bem, tem a desapropriação, é tudo muito melhor resolvido. O problema são os assentamentos informais. Então, a gente lida, fez essa regulamentação que lida tanto com a questão da habitação, mas ela lida também com o impacto econômico que se tem na vida dessas famílias, porque você, né, ela tem comércio, ela tem negócio dentro da área, e então você tira também o ganha-pão, né, você tira também a renda dessa família. Então, por dentro das obras do Ministério das Cidades, a gente já tem a regulamentação e temos uma luta meio setorial, digamos assim, porque apesar de ser um ministério só, é habitação, aí tem saneamento, aí tem os transportes, e a gente sabe que às vezes as visões das diversas áreas dão mais ou menos prioridade. Então é sempre uma luta para que efetivamente essa regulamentação se implemente da melhor forma possível. Só que essa regulamentação só se aplica para quando tem recurso do governo federal e quando tem recurso do Ministério das Cidades. Qual que é a luta política hoje que se tem, dos movimentos né, em relação à defesa dessas salvaguardas, é que isso se vire uma legislação nacional, que ela afete todos os entes, independente dos investimentos serem federais, independente deles serem do Ministério das Cidades, né? Então, a gente ainda está nesse movimento. A gente conseguiu uma parte, né, da vitória, mas ainda tem um outro aspecto, que é transformar isso numa coisa nacional e depois se implementar, porque lei bonita também a gente tem um monte, mas para se sensibilizar e elas virem a se tornar uma realidade também, aí é uma segunda batalha, né? Uma segunda geração de conquistas assim, que a gente tem que conseguir. Só terminando, assim, a gente tem acho que tem essa questão da área de risco, aí não tem jeito, remove-se, não tem como manter, tem que se mitigar esse risco. E o direito de ocupação de áreas informais, eu coloquei isso na minha apresentação, isso é uma coisa que vem se construindo, tanto no arcabouço legal como técnico, há muito tempo no país. Assim, o reconhecimento da posse, ele é forte, existem entraves, existe uma luta com a propriedade privada, existe uma luta com o judiciário, mas assim, o direito de posse, ele é reconhecido, inclusive constitucionalmente. 5 anos de posse sem oposição, você tem direito ao domínio daquela terra, né? Então, assim, só que aí você tem, aí depende se ela é pública, se ela é privada, aí tem um emaranhado técnico a ser discutido, mas a questão central do direito à posse, ela é constante, ela é trabalhada e ela é uma luta, porque ela não é simples também. A resposta do colega vereador do Maputo, só quero responder da sua questão em termos do regime dos direitos cá em Angola. Não são tão diferentes do que Moçambique, hein? A lei da terra angolano aproveitou a experiência de Moçambique. A lei em Moçambique foi publicada, acho que em 96 ou 97, e a lei angolano logo em 2004. E até o ministro que liderou este processo em Moçambique foi convidado várias vezes para avisar o governo de Angola sobre a evolução do debate à volta da lei angolano. Uma dos fatores diferentes, princípios diferentes, é que aquela ocupação de boa-fé que está a dar certos direitos em Moçambique foi retirado do Código Civil, a lei angolano. E não temos mesmo este direito que pode ganhar a longa em uso campeão que você tem em Brasil depois de 5 anos. Em Angola não pode adquirir direitos através da ocupação, e por causa disso nós estamos a defender que isto será incluído numa revisão da lei de terras, hein? Estes direitos nós pensamos que claro, tem de ser qualificado nestes casos de áreas do risco ambiental, áreas que não pode ser requalificado, mas das terras urbanas e as ocupações urbanas, as comunidades estão a tentar respeitar as normas urbanísticas, muitas vezes deixaram espaço para serviços e estradas para ser logo colocados. As comunidades sempre tentaram registrar com testemunhas dos administradores comunais ou municipais as suas ocupações, mas mesmo com toda esta vontade de legitimar ou de regularizar as suas terras, ainda temos um grande percentagem, mais que 90% das terras que não são ainda legalizadas. So, nossa recomendação, mesmo para evitar especulação, era de olhar para mecanismos para pôr, em termos de reforma da lei de terras, e no ano passado, em dezembro de 2014, a Casa Civil da Presidência organizou uma grande conferência à volta da revisão da Lei de Terra e Lei do Ordenamento Territorial. E uma das recomendações que nós trouxemos para aquele debate foi esta recomendação do olhar para maneiras que são praticadas hoje em dia para a maior parte da população, para legitimar a posse em termos de uma revisão do lei. Eu acho que todas as forças do mercado habitacional mesmo informal não podem ser qualificados com especulação. Eu acho que há uma vontade do mercado informal, do sector privado, de investir neste sector, mas precisam certas garantias, precisam uma certa proteção que a lei da terra tem de fornecer. E as nossas recomendações foram feitas nesta base. A rede da pobreza urbana estava envolvida neste debate à volta do lei da terra, e as experiências de Moçambique e Brasil são muito importantes para este intercâmbio de experiências. Será muito útil no evolução dos leis. Arquiteto António, parece que é uma questão para comentar. Ah, sim. Caro participante, é o seguinte. As forças da dinâmica urbana aqui expostas com o nome de centrípeta e centrífuga é um modelo de abstração para tentar, digamos, exemplificar os movimentos que uma certa urbanização sofre. Quer dizer, quando, por norma, quando a cidade é pequena, incipiente e mais atrativa, ela ainda cabe muita gente, então há esse movimento de fora para dentro, né? Atrai, as pessoas vêm e tal, mas há um momento de saturação, é só para ilustrar este momento. É um momento de saturação que depois é necessário expandir daí as forças centrífugas, então somente isso. Agora, aquela ideia de que o Ministro da Agricultura poderia ir, se calhar, para uma zona onde a agricultura é mais desenvolvida, eu acho que a ideia é essa. Se calhar o Ministro dos Petróleos tem aqui para a cabina, entendamos assim, né, por analogia. Bem, isto eu, é assim, há uns anos atrás poderia ter alguma lógica, porque a informação caminhava sobre rodas, né? Agora a informação caminha à velocidade da luz. E então é fácil chegar, o mando chegar a qualquer ponto. Pronto, contudo, há políticos, por exemplo, alguns países que até mudaram a capital, porque pela lógica de que se ficar no centro do país fica mais perto de quase tudo, né? Pronto, são modelos para cada cidadão. Aliás, nós dizemos que pensar não é proibido. É bom porque a gente vai transferindo ideias, vamos todos consertando entre nós. Ok, três peritos, três experiências, de facto, e foram trocadas. Parabéns para o auditório, muito obrigado por nos terem acompanhado. O nosso programa...